seus trabalhos e atividades, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Rádio Vinícola apresenta a bênção do Padre Donizete Tavares de Lima, gravada em Tambaú, na Igreja de São José, hoje santuário de Nossa Senhora Aparecida. Adiutore nostri, nomine Domini, Domini que exalte oração a meia, Dominus modisco, oremos Deus por ver santas criaturas vistas, prestes legem. Et unam tantium tua, certa pescitia ter Cristo, nome nosso, amém. Benedicta plenipotente, Pater Spiritus Sancto, descende vós, manete semper, amém. A Rádio Vinícola apresentou Ave Maria, oferecimento e casa, harmonia das formas. ZYL 338, 900 kHz, Rádio Andradas Limitada, Vinícola AM, sua melhor companhia. Avenida Hermenegildo Donati, 199, Andradas, sul de Minas, emissora da organização Vicente Salles. Neste momento, a Rádio Vinícola AM entra em rede com a Rádio Aparecida, via satélite. Dai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Aleluia, pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos, pela proteção da Virgem Maria, sua Mãe, a glória da vida eterna. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Nós queremos colocar sobre o altar de Deus a nossa prece, a nossa oração. De um modo muito especial, nós rezamos por todas as intenções que foram apresentadas no dia de hoje. Muitos devotos, muitos peregrinos que chegaram hoje à Aparecida trouxeram também as suas intenções de missa. De um modo muito carinhoso e especial, nós rezamos pelos aniversariantes de hoje, e uma delas eu sei que está aqui hoje, é a Dona Maria Aparecida Copati, que está aniversariando hoje, veio passar o aniversário aqui junto de Nossa Senhora. Para Dona Maria Aparecida Copati, a nossa prece, os nossos cumprimentos. Rezamos também pelos demais aniversariantes de hoje. Tem bastante gente querida fazendo aniversário hoje. E uma delas é também a Dona Maria José Vieira Campos Machado. Dona Maria José é oblata redentorista, mora e trabalha em São Paulo. Nos ajudou muito no trabalho social, no trabalho com os pobres ali em São Paulo. Que a Dona Maria José tenha também vida longa, vida feliz. Rezamos ainda pelos outros aniversariantes: Jurema Nascimento Barbosa da Silva e José Teodoro dos Santos Filho. Rezamos também pelo casal que está completando mais um ano de vida matrimonial: Divina de Souza e José Carlos Evangelista. E colocamos sobre o altar do Senhor todas as nossas intenções, colocamos a sua intenção, na certeza de que Deus sempre nos acolhe, Deus nos ama. E nós queremos, na fé, na alegria, colocar sobre o altar do Senhor todas as pessoas pelas quais nós rezamos com alegria, com fé, com muita devoção. E rezamos, é claro, por você, pela sua família. O nosso muito obrigado, porque você sempre acredita na nossa evangelização, nas nossas obras de educação e de assistência social. A nossa prece muito especial por você que, não sem esforço, faz parte da nossa família, faz parte da família dos devotos. na alegria de celebrar, cantemos. Número 3 do folheto, canto de entrada. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia, o Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Este é o dia em que o amor venceu, brilhante luz iluminou as trevas, nós fomos salvos para sempre. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia, o Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão santificadora do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo, encontramos também a coragem necessária para suplicar o perdão de Deus. Com esta confiança, confiança e certeza na misericórdia de um Deus que nos ama e que nos perdoa, nós queremos, num instantinho de silêncio, fazer o nosso exame de consciência, colocando nas mãos de Deus a nossa vida, história, nossa existência, reconhecendo a nossa fragilidade, os nossos erros, mas reconhecendo sobretudo o perdão de Deus, o perdão que nos renova, que nos recria. Peçamos, pois, ao Senhor o perdão de todos os nossos pecados. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, cheio de ternura e de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus eterno e onipotente, que nestes dias nos mostrai